Oxe, tá sabendo que tem filme nesse final de semana, é? Mas é claro que eu tô. Oxe, tem Narrador de Javé na Praça São José Triunfo. Filme arretado que vai fazer qualquer um rir. É isso aí. Vem assistir Narradores de Javé neste domingo na Praça da Igreja em São José do Triunfo. Não perca! A sessão começa às 7 horas da noite. Traga o seu banquinho que a pipoca é por nossa conta. Ah, e se chover, a sessão fica para a semana seguinte. Cinecom. Cinema para todos. Realização, Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Viçosa. Apoio Cultural. Sicoob. UFV Crédito.